Iisus îți las la poarta, doamne, tu curățăm. Iteris fazernelii, perenea plitățăm. Hristos, amai seremus, ne-i fi Salvador, Jesus, estás batendo contra as passadas espinhos tens na fronte, nos olhos compaixão, com amor incompreensível. Jesus, os amas tanto, bondoso é teu olhar, sofreste no Calvário, a fim de nos salvar. Senhor, com fé abrimos o nosso coração.